E quem chega agora, tio Ivan? Pra cantar com Alex Ivan, o cantor do... Será que é o conhece? Nosso amigo Delay, da dupla Delay do Ivan. Toma de palma pra ele, gente. Não sei o que eu vou fazer depois na viola aqui, né? Como diz Alex Ivan, faz barulho, Campo Grande. Aí. Eu sou lá de São José do Rio Preto, nada nesse mundo me rola. Tenho duas namoradas e com as duas sou da bola. Uma levou meu carro, mas pra isso eu não dei bola. Mas a outra eu fui atrás, porque levou minha viola. Segura, Alex Ivan. De altura parecendo um furacão, de Mato Grosso a São Paulo, atrás de festa do peão. Já fez com uma hora e meia, parecendo um avião. O nome dele é Getúlio, apelido que negão. Pra quem não o conhecia, eu já dei a descrição. Saímos de Rio Preto pra Empalestina cantar. A sua é vinho preta, parecia até voar. Na ultrapassagem de um carro, fui obrigado a rezar. Quando ele buzinou, quis falar, mas gaguejou. Iassassá, iassassassá, sassá, iassassá, sassá, sassá. Sai da frente, eu vou passar. Parecia até brincar. Pra ver se corria menos, comecei a perguntar. Duas terras em Mato Grosso, em São Paulo como está? Ultrapassando outro carro, sassassá, eu vou passar. A gaguice me pegou e assim tentei falar. Ah, ah, agora eu tô e é cucu. E é cucu, e é fudido. Esse trem ainda vai capotar. Saímos de Rio Preto pra Empalestina cantar. A sua é vinho preta, parecia até voar. Na ultrapassagem de um carro, fui obrigado a rezar. Quando ele buzinou, quis falar, mas gaguejou. E a sassá, e a sassá, a sassá, a sassá, e a sassá, sassá, sassá. Sai da frente, eu vou passar. Obrigado, gente. Valeu, Alex Ivan. Muito obrigado. Parabéns pela festa. Tá lindo. Valeu. A gente é que agradece um dos maiores violeiros do Brasil.